A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar com as nossas devocionais no livro dos Salmos, hoje com o Salmo 111. E nós temos uma beleza nesse salmo que é a métrica da poesia. Uma característica da poesia hebraica, uma das características, às vezes é por tema. A poesia hebraica se caracteriza tematicamente e outra forma que nós encontramos também, encontramos no Salmo 111, Salmo 112, com uma palavra que se inicia com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. Tá bem? Então, que o Senhor nos inspire e que essa poesia nos leve a louvar a Deus por suas obras, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo o louvor, de toda ação de graça. Então venha comigo nessa hora e eu vou confessar a vocês. Eu sei que a maioria dos irmãos e das irmãs não tem esse chamado, não tem nem esse desejo, também por causa do ministério, do chamado. Mas se um de vocês, se uma pessoa só se interessar por começar a estudar a poesia hebraica e começar a estudar o alfabeto hebraico e depois o idioma hebraico, aramaico, o grego, o latim, assim como nós fazemos com o inglês, com o espanhol e outros idiomas, já terá valido a pena. Então, eu estou focado em uma vida. Se um dos irmãos ou uma das irmãs se interessar, já terá valido essa leitura. Salmo de número 111, mas antes de ler o salmo, como o salmo é pequenino e belíssimo na sua poesia, é possível que nós repartamos com você uma mensagem que o nosso irmão Everson nos enviou hoje pela manhã e eu passo agora para você. Irmão Everson, lá da cidade de Atibaia, ele é meu primo, mas um seguidor de Jesus de Nazaré, então um irmão. E também eu considero um irmão mais novo. E um abraço, Everson, não só a você, mas a toda a família. Tio Edson, tio Zevi, meus primos, primas, toda a família aí. Um grande abraço e juntamente com ele estendo o um abraço a toda a família em todas as suas localidades, Atibaia, São Paulo, aqui em Minas Gerais, agora alguns nos Estados Unidos, outros em Portugal. Então, que Deus os abençoe aos familiares em todos os lugares onde estiverem. Diz assim a mensagem que ele nos enviou: novo tempo é iniciado quando nossos pés caminham com fé e esperança, a partir do momento em que cremos no Senhor e em suas realizações em nossa vida. Nada nos acontece ao acaso. Ele sempre tem um propósito para a nossa jornada. Por isso, confiemos e façamos a nossa parte, que a vitória chega quando menos esperamos. A esperança em dias melhores jamais deve sair de nossa mente. Tudo está no tempo de Deus. Confie e continue caminhando. Nos deseja um bom dia, então eu estendo esse desejo dele, mas nós já estamos findando o dia, então que seja uma boa noite para todos nós e um bom dia amanhã também. E declarou que Deus te abençoe, que o Senhor realmente nos abençoe nessa hora. Aproveito também nessa breve introdução para agradecer a você pelas orações. Nós estamos focados, direcionados para orar por familiares em São Paulo que passam por situação de dificuldade, luta, adversidade, enfermidade. E estamos também orando ainda por uma situação específica aqui em Belo Horizonte. Eu já quero agradecer a você porque um bom caminho da cura e do restabelecimento, eu tive notícia ontem, um bom caminho de cura, de evolução do quadro, está se dando em São Paulo. Então, agradeço a você que tem orado pelos nossos familiares em São Paulo. E peço, aproveito para pedir a oração, porque ainda há uma indefinição com relação a algumas questões que precisam ser resolvidas dos nossos familiares em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte, um sobrinho querido. Então, continue orando e não pare de orar pelos nossos familiares em São Paulo, não. Ore dizendo: Senhor, abençoa os teus filhos lá, familiares do pastor Sérgio, da pastora Margarete. Abençoa, põe tua mão, completa a cura, completa a tua provisão, completa tudo que o Senhor tem que completar na vida espiritual, emocional, em tudo que diz respeito da vida dos teus filhos. E eu peço essa oração específica: Senhor, providencia tudo o que precisa ser providenciado para os familiares que estão aqui em Minas Gerais. Essa é uma outra questão, é uma outra demanda, e nós estamos no aguardo de uma resolução que ainda não se deu, e estamos pedindo ao Senhor que ponha a sua mão. Tá bem? Então, agradeço a oração. Nós temos visto a resposta da oração dos irmãos, das orações dos irmãos, das irmãs. E juntamente com essa resposta, continuo pedindo oração para você. Agora sim, vamos entrar no Salmo 111 e vamos ter um contato direto com o alfabeto hebraico. O Salmo que tem como uma grande ideia é um Salmo de louvor, é uma poesia de reconhecimento das obras do Senhor, de gratidão pelas obras do Senhor. Mas em hebraico, a primeira letra do alfabeto é Aleph, e as frases vão sendo colocadas conforme as letras do alfabeto vão passando. Você vai entender agora. Eu vou dizer, por exemplo: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pe, Tzad, Kof, Resh, Shin, Tav. Então, na medida em que cada letra dessa foi soletrada, então há uma frase agora compatível com essa letra do alfabeto, tá bem? E depois nós lemos para você cada frase, a nota e uma pequena palavra. Muito breve nossa devocional hoje. Então, o Aleph. Aleluia de todo o coração, louvarei ao Senhor. Bet, na congregação dos justos e na assembleia dos que se reúnem para adorá-lo. Gimel, portentosas são as obras do Senhor. Dalet, dignas de profunda meditação para quem as aprecia. Re, os feitos do Eterno são magníficos e majestosos. Vav, e sua justiça permanece para sempre. Zayin, ele fez memoráveis as suas maravilhas. Et, o Senhor é misericordioso e compassivo. Tet, proveu o sustento dos que o temem. Yud, porquanto tem sempre presente a lembrança da sua aliança. Kaf, revelou a seu povo suas obras grandiosas. Lamed, confiando-lhes as terras das nações. Men, as realizações de suas mãos são verdadeiras e justas. Num, e todos os seus ensinamentos merecem absoluta confiança. Samach, são firmes para todo sempre. Ain, a fim de serem cumpridos fiel e retamente. Pi, ou P, ele trouxe a redenção a seu povo. Tsad, promulgou para sempre sua aliança. Kof, seu nome é santo e inspira temor. Resh, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Shin, todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso. E a última letra, Tav, ele será louvado por toda a eternidade. Nós vamos ver essa mesma experiência, viver essa mesma experiência com o Salmo 112, que é muito belo também, mas que vai falar de um outro tema que os justos vão herdar a terra. Agora vamos para algumas notas. No primeiro versículo, diz: Aleluia, de todo o coração louvarei ao Senhor. Esse salmo, e como disse o próximo, 112, formam um arranjo perfeito entre poesia, música sacra e instrução sapiencial. Essas obras, primeiro, para que você saiba, são pós-exílicas, posteriores ao exílio na Babilônia, tá bem? Então, essas obras pós-exílicas introduzem uma série de salmos de aleluia entre o Salmo 111 e o Salmo 118. A estrutura do Salmo 111 e 112, como eu mencionei, é chamada de acróstico alfabético. Repito, acróstico alfabético, por serem eles organizados em ordem alfabética, no original hebraico. Cada meio verso recebe uma das letras do alfabeto hebraico, como você pôde ouvir. A reunião dos justos, íntegros, retos e piedosos, refere-se a um grupo mais íntimo de adoradores comprometidos com a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia está dizendo, principalmente no Antigo Testamento, está falando do justo, esse justo tem um conceito. Esse justo é alguém que é íntegro. É alguém que é reto. É alguém que é piedoso. Os irmãos já estão acostumados, né? Há 3 anos e pouco. E a gente começa a ler a palavra, aí a pudolzinha começa também a celebrá-la. Então, louvado seja o nome do Senhor também pela criação. Então, a ideia de justo não é uma ideia abstrata, vazia, como quase nada é no pensamento hebraico. O pensamento hebraico é muito marcado pelo concreto, pela concretude. Então, a reunião dos justos, significa isso, pastor? Os justos são homens e mulheres íntegros, retos e piedosos. É isso que nós temos que buscar: integridade, retidão e piedade. E isso normalmente acontece a um grupo que vai buscando intimidade com Deus, intimidade de adoradores comprometidos com a palavra do Senhor. Você vai ver isso no Salmo 112, você vai perceber isso em outros textos bíblicos, como no Salmo 9, no Salmo 11, no Salmo 33, no Salmo 49, no Salmo 97, no Salmo 107, no Salmo 140. Há essas nuances também. Mas, particularmente no Salmo 111 e 112, com essa característica da poesia, desse acróstico alfabético. Então, isso está na nossa primeira nota, no versículo 1. Aleluia, de todo o coração, louvarei ao Senhor. A nossa nota de número 2 está lá no Vav, no versículo 3. E sua justiça, os feitos do Eterno são magníficos e majestosos, e sua justiça permanece para sempre. Aleluia. De novo a ideia da justiça. A justiça de Deus permanece para sempre. Agora preste atenção. As obras do Senhor revelam claramente o caráter e o poder do Criador. Repito, as obras do Senhor, toda a obra da criação, toda a obra do Senhor revela claramente o caráter e o poder do nosso Criador. Felizes aqueles que sabem contemplar as obras do Criador. Quando eu falava hoje de uma melhora no quadro de uma pessoa querida da família, ainda não está completo, então preciso da sua oração. Você precisa continuar orando juntamente conosco, por favor. Mesmo dessa situação de São Paulo, não está completa a obra, né? Conto com a sua oração para que essa obra se complete. Mas nós já vemos alguns avanços. Ora, esses avanços fazem parte da graça do Criador, da sua misericórdia. As obras do Senhor revelam claramente esse caráter de Deus, o poder de Deus. Deus tem poder para curar, para fazer coisas grandes e tremendas. Felizes aqueles que sabem contemplar as obras do Criador, e nós hoje podemos contemplar as obras do Criador. O terceiro aspecto, a terceira nota, fala sobre a misericórdia e a compaixão. A terceira nota nós encontramos depois da letra ret. O Senhor é misericordioso e compassivo. Olha só a misericórdia, Ele olha para a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, nossa miséria, mesmo de coração, nossa pobreza como ser, como seres, e mesmo olhando para essa nossa fragilidade mais aguda, ele olha com ternura, com misericórdia. Ele vai sim voltar em justiça. Nunca perca a totalidade da revelação bíblica. Nunca utilize só o que tem sido utilizado já nesse tempo de apostasia. Muita gente falando do Deus da graça. Sim, o nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor. Mas ele não é só graça, misericórdia e amor, não. Ele é o Deus da justiça, como nós falamos nos dois itens anteriores. Então, tome cuidado com esse evangelho mentiroso que tem sido pregado. Então, não é evangelho, é uma mentira. Que tudo pode, tudo é lícito, tudo convém, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E como ele é um Deus de amor, ele permite tudo, ele gosta de tudo, ele aceita tudo. Tem muita gente aí falando bonito e até em lugares, em meios de comunicação, mas pregando mentiras, verdadeiros instrumentos de Satanás. Até pessoas que aparentemente no passado pertenciam a Deus, mas só aparentemente. Eu tenho convicção que não é só uma queda da graça. Eu tenho a convicção que desde aquele momento, onde nós mesmos acreditávamos que era o agir de Deus, não era não. Era a própria pessoa já se arrumando uma maneira de se autoglorificar, de se envaidecer, de se endeusar. E depois de um tempo, essa máscara cai por completo e ela para somente de se endeusar, se autoglorificar e tudo isso, para cometer um ato a mais, o ato da apostasia, e dizer que agora ninguém precisa de igreja, e dizer que agora o evangelho é o evangelho da graça, e que a Bíblia é obsoleta, ela não serve mais para os dias atuais. Então, cuidado, se você ouvir alguém falando desse evangelho da graça, mesmo que tenha um nome, que seja alguém renomado, eu não vou dar o nome. Não é só por ética, não. É porque esse apóstata não é digno, ele é sujo, ele é podre, ele é porco. E os porcos, nós enviamos os demônios para cima deles e os porcos são precipitados no abismo. É porco. Então, todo aquele que diz que o evangelho é o evangelho só da graça, só do favor imerecido, né? E não fala da justiça de Deus, esse não é o evangelho bíblico que Jesus anunciou. E quando ele diz, esse apóstata, não, basta só olhar para Jesus, como o povo em geral sabe pouco, nem atenta para o fato de que Jesus mesmo usou dezenas de textos do Antigo Testamento, o próprio Jesus usou textos do Antigo Testamento. E depois de Jesus, as cartas paulinas vão se referir ao que Jesus falou, ou seja, há uma continuidade na revelação. Isso é uma heresia dizer, não basta só o Evangelho de Jesus e nada mais. E mesmo no Evangelho de Jesus, eu quero dizer que Jesus não foi só graça, não. Quando ele teve que ser firme, duro, com os fariseus, os saduceus, os escribas e implicitamente os herodianos, até os romanos, ele foi duro. Foi firme, foi claro, com os discípulos também. Então não caia na milonga desse apóstata ou desses apóstatas, porque a apostasia se multiplicará próximo à vinda do Senhor Jesus. Então, esse é o terceiro aspecto. O Senhor é misericordioso e compassivo. O quarto destaque está lá no Yud, porquanto tem sempre presente a lembrança da sua aliança. Isso é maravilhoso em Deus. Deus não se esquece da sua aliança. E por causa da aliança que ele fez com Abraão, até hoje, todas as nações da terra são abençoadas. Primeiro foi a própria casa de Israel, os descendentes primários, os descendentes de Abraão. Mas depois isso se estende para toda a humanidade e os filhos de Abraão passam também a significar, filho de Abraão passa a significar todo aquele que crê no Senhor Jesus, porque Abraão é chamado pai da fé. Então, aquele que tem fé no Messias, em Jesus, é também chamado depois, é enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, e é chamado filho de Abraão. Por isso eu digo, porquanto tem sempre presente a lembrança da sua aliança. Isso está no versículo 5, e é nosso quarto destaque. O Senhor não esquece da aliança que ele tem com você, ele não esquece da aliança que ele tem conosco. Mantenha, como disse o Everson, mantenha-se firme na palavra, mantenha-se firme no Evangelho, mantenha-se firme na totalidade da Escritura, e o Senhor jamais se esquece. Lembre que o Senhor não abandona aqueles com quem ele tem aliança. O quinto destaque diz assim: a fim de serem cumpridos fiel e retamente, versículo 8, a segunda metade do versículo 8, diz assim: a fim de serem cumpridos fiel e retamente. As mais concretas e indestrutíveis, realizações do Senhor são as virtudes e seus mandamentos eternos. Salmo 119 vai voltar a isso. Tá bem? As mais concretas e indestrutíveis realizações do Senhor são as virtudes e seus mandamentos eternos. E eu quero ler para você, acabei com o comentário, passando pela nota de número 4, eu li a nota, porquanto tem sempre presente a lembrança da sua aliança, mas quero ler a nota na BKJA. A provisão de alimento para o crente ou cristão é apenas uma exemplificação. É um exemplo, irmão e irmã, da generosidade do Senhor para os seus. Mateus 6, versículo 11, Salmo 105, 8 a 11. Esse versículo pode ser transliterado do original hebraico da seguinte forma: Teref Natan, Lireav Iskor Leolan Berito. Então eu continuo motivando vocês todos, mas à busca de uma pessoa. Se uma pessoa for se interessando por mais idiomas, isso amplia muito a sua possibilidade de outros comentários bíblicos, da própria Bíblia traduzida nesses idiomas, ou seja, só amplia a sua possibilidade linguística, tá bem? Então, continuo com essa expectativa de que alguém esteja sendo motivado. A nota de número 6, a penúltima, está logo abaixo no Kof. No versículo 9 ainda tem a primeira parte, a segunda, e depois diz assim: seu nome é santo e inspira temor. Confira na sua Bíblia. Seu nome é santo e inspira temor. O que diz a nota, pastor? As alianças são as promessas da eterna redenção para todos aqueles que sinceramente amam e respeitam e temem ao Senhor. Versículos 5 e 6. Repito, as alianças que Deus tem conosco, com todo o seu povo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as alianças, né? Ou a aliança, se você preferir, já colocar no singular, porque de dois povos Deus fez um só. Você pode colocar no plural pela especificidade das alianças, né? Uma pelo aspecto de ascendência, os descendentes de Abraão, ou seja, os seus ascendentes, os seus descendentes, e eles olhando para Abraão, o seu ascendente. E a segunda parte da aliança, já não só ascendência e descendência, mas a fé. Aí você pode usar a ideia do plural. E se quiser, pode usar aliança, porque a Bíblia diz que de dois povos Deus fez um. As alianças, então, ou a aliança, é a promessa da eterna redenção para todo aquele que sinceramente, sinceramente, ama e respeita e teme ao Senhor. Nós temos que amar ao Senhor. Amar é dar a vida por Ele. Não existe amor sem entrega da vida. Tá bem? Hoje em dia, o pessoal fala muito de amor, amor, amor. E até alguns dizem que não é possível decifrar nem traduzir o amor. É sim, Paulo decifrou, traduziu e o Espírito Santo revelou para ele o que significa o amor lá em 1 Coríntios. Tá bem? O amor está lá traduzido. Agora, o amor é dar a vida, é suportar, é ser suporte, né? É tudo crer, é tudo esperar. O amor jamais acaba. Então, há uma série de coisas que são ditas ali que vale a pena você se aprofundar na definição do que é o amor. E eu quero traduzir para você dizendo: amar pode ser traduzido por entregar a vida. Quando a gente ama o filho, o neto, o pai, a mãe, o avô, a tia, o tio, você dá vida. Claro, na medida do possível, do máximo da sua possibilidade. Mas amar significa entregar a sua vida. As alianças são promessas da eterna redenção para todos aqueles que sinceramente amam e respeitam, temem ao Senhor. Então, por favor, jogue fora essa ideia de amor sem entrega da vida. Amar alguém significa entregar parte de você para esse alguém. E quando a gente fala, como a gente fala direto em missão, eu amo alguém quando eu intercedo por alguém. Você está nos amando. A minha, a pastora Margarete, quando você intercede pelos nossos familiares, é uma parte de você que está sendo doada, uma parte do seu coração, da sua intenção, do seu raciocínio, da sua mente, do seu clamor, do seu tempo. Você nos ama quando você entrega a sua oração, quando você dedica, às vezes, parte do seu ministério para colaborar com o ministério da sua igreja local ou colaborar com outra obra missionária. Você ama quando você se doa, porque amar está ligado a essa ideia, está ligado a essa ideia de entregar a vida, de doar, de dar. E, finalmente, o sétimo destaque. Você vai encontrar no finalzinho do salmo, lá no, na última letra do alfabeto, no, na nossa Bíblia, no versículo 10, mas no Tav, ele será louvado por toda a eternidade. O grande ensino do Antigo Testamento, meu irmão, minha irmã, resume-se no temor do Senhor. Pastor, me dá uma palavra para traduzir. O Antigo Testamento, que traduz a lei, a relação com os patriarcas primeiro, a criação antes disso, os patriarcas, a lei mosaica, várias alianças que nós temos na Bíblia, os juízes, os livros sapienciais, aliança noética, aliança davídica. Pastor, me dá um termo que traduza tudo isso. Eu dou sim, temor do Senhor. O grande ensino do Antigo Testamento resume-se no temor do Senhor. É isso que nós precisamos recuperar na igreja hoje. Temos crescido bastante em número, mas o temor do Senhor tem se perdido. O grande ensino do Antigo Testamento resume-se no temor do Senhor. Uma combinação perfeita. Entre o quê, pastor? Uma combinação perfeita de amor. Temor está ligado a isso. Comporta essa ideia, uma combinação perfeita de amor e obediência aos mandamentos, viu só? Como a lei está presente aqui, como a sabedoria está presente aqui, como os patriarcas estão presentes, como os profetas estão presentes. É uma combinação perfeita entre amor a Deus e amor, como está descrito lá pelo apóstolo Paulo. Amor, fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus. É a chave para o sucesso perene na terra e no céu. Não tenha medo da palavra sucesso, não, porque alguns têm também utilizado de modo inescrupuloso para explorar o rebanho do Senhor. Não, sucesso é uma palavra do nosso idioma, e não só do nosso, né? Mas falando aqui da língua portuguesa, então não tenha medo da palavra. Se alguém usa inadequadamente, ele responderá ou ela responderá por isso. Mas você não tem que ter medo do vernáculo, do idioma, da nossa língua. Pelo contrário. Então é uma combinação perfeita de amor e obediência aos mandamentos de Deus, é a chave para o sucesso eterno, perene, na terra e no céu. O sábio, portanto, é aquele que aprende a dedicar o seu amor obediente e fiel ao Senhor. Aí você vai ser sábio. Sabe o que eu desejo para vocês todos hoje que estão ouvindo? Aliás, muito obrigado pelo retorno sempre maravilhoso que temos recebido. Sabedoria é isso, é aquele que aprendeu a dedicar o seu amor a Deus, a sua obediência, a sua fidelidade ao Senhor, e que isso seja uma marca, que essas sejam marcas na nossa vida com Deus. Aleluia. Para encerrar, também como forma de poema, como forma de poesia, no meu livro Salmos, eu só leio o poema que é nada mais, nada menos do que a reprodução fiel do que está escrito no Salmo 11. Grandes são as obras do Senhor. Assim diz, então, o Salmo 111, mais uma vez, para você ficar com essa poesia e para que você diga: ah, grandes são as obras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos bendigam o nome do Senhor. Grandes são as suas obras. A sua glória, majestade e justiça são eternas. O Senhor é bom e misericordioso. Ele sustenta a todos os que o temem. Ele guarda a aliança para com os seus servos e com as suas servas, podemos incluir aqui. Manifesta o seu poder, dando-lhes herança entre os povos. Os seus preceitos são fiéis, verdadeiros, justos, estáveis e retos. Olha só, os mandamentos do Senhor, as orientações do Senhor, a lei do Senhor, os seus preceitos são fiéis, verdadeiros, justos, estáveis e retos. Ora, para onde iremos? Que caminho nós seguiremos se só ele tem as palavras de vida eterna, disse o apóstolo. Ele é que tem um preceito fiel, verdadeiro, justo, estável e reto. Nós vamos segui-lo. Enviou Jesus redenção para os povos e estabeleceu a sua aliança para sempre. Então eu afirmo, santo, santo é o nome do Senhor. Temei todos os santos. Isso revela prudência. Louvai para sempre ao Senhor. Andemos na presença do Senhor. Ele está presente em todo tempo e em todas as circunstâncias. As boas, aquelas maravilhosas, aquelas muito agradáveis, e no meio das adversidades, ou em meio às adversidades, melhor colocando. Ele está presente em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mantenha-se firme, porque Ele está presente. Confiemos, esperemos e descansemos, porque cedo Ele virá. Oh glória, Jesus está voltando. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Para encerrar, meu irmão, minha irmã, louvemos ao Senhor. Ele é digno de louvor. Santo, santo, santo é o seu nome. Mas, pastor, só uma poesia? Só um poema? É, irmão, um poema. Nós adoramos ao Senhor de diversas formas. Há textos que são preceitos morais, há outros textos que são historiográficos, há tantas características nas epístolas, há tantas características diferentes em toda a Bíblia, e o Salmo 111 é um poema acróstico. Por isso eu encerro dizendo, santo, santo, santo é o seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que você continue dizendo, santo, santo, santo, Deus onipotente. Tuas obras louvam teu nome. Aleluia. Que você possa ficar declarando essa noite e amanhã, santo, santo, santo é o Senhor. O Criador, o Resgatador, como Boaz, o Libertador de Israel do Egito, oh glória, o Deus dos nossos pais, dos patriarcas, o Deus que formou um povo e estabeleceu uma aliança, que deu a sua lei, que os conduziu à terra prometida, que enviou juízes, que estabeleceu o rei, reis, mas entre eles o rei Davi, o apogeu do império israelita com Salomão, Davi e Salomão, que enviou seus profetas, até que na plenitude dos tempos ele enviou Jesus Cristo, que nós vimos ontem no Salmo 110, e revelou na plenitude dos tempos, ele revelou-se completamente em Jesus, absolutamente em Jesus. Ah, pastor, então se ele se revelou completamente, basta olhar para Jesus. Não, Jesus é a chave de interpretação para toda a Bíblia. Mas o próprio Jesus, volto a dizer, cita a Bíblia no Antigo Testamento abundantemente, fazendo cumprir tudo o que estava escrito sobre ele. E depois de Jesus, os apóstolos vão se reportar à mensagem que Jesus deixou. Jesus pregou o reino e eles vão pregar Jesus. E vão também trazer à memória textos do Antigo Testamento. Irmãos, irmãs, É importante que você entenda que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Tá bem? E mas o mais importante nesse salmo acróstico, para a gente não sair dessa beleza, desse momento gostoso, é você dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Faça dessa noite um momento de louvor, faça do dia de amanhã um dia de louvor e de toda a sua vida uma vida de temor ao Senhor, ou seja, louvor, adoração, obediência, fidelidade, lealdade para com Deus, assim como Ele mantém aliança com você, você mantém aliança com Ele. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e coloque no seu coração e nos seus lábios o louvor permanentemente. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração poética, acróstica, do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, e nos faça manter uma atitude de louvor e adoração em todo o tempo, de todo o nosso coração. A graça, o amor, a inspiração, a poesia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.